terra nomine panem Deu terra nomine Deu terra nomine Deu terra nomine Teu terra nomio Teu terra nomio Teu terra nomio Teu terra nomio Oh,